8709, decolada 1-4, chame agora o controle, 1-1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado, bom dia, web. Tio controle, web 6709. 2-1-9, para prosseguir o táxi. Via Pátio 1, reporte para ingresso no Pátio 3. Pátio 1, para ingresso, Pátio 3, para caralho. São 3859, desça e mantenha um 70, chegada a Bonf, redução para 250 nós. Chegada a Bonf 1013. São 3859. 0070, reduzindo 250 nós na Bonf 3859. Matilu Zulu, bom dia, Pátio 5, livre acionar reporte para o táxi. Para táxi, Matilu Zulu, está pronto para agora. Entendi. 1500 pés, com os 2000 pés, redução para velocidade de aproximação, direita para 70, estabiliza no localizador 1013. Direita 70, 1013, descendo 2000, redução, gol no 922. Autorizado 3000, TAM 3663, sob vetor, mantenha presente proa. 3000 vetor, vai manter proa, 663. Salvador, tráfego já avistado, confirme baixada travada. Ainda não, sir. Seguinte, continue a aproximação, reporte baixado e travado, informa o cabeceiro 10, deslocada 90 metros, 90 metros. Afirmativo, tá, seguinte, doutor. Autorizado, reporte para ingresso na 17, o Lima Kilo Zulu. Localizador, gol no 922. 922, completa aproximação final, pista 10-1013, torre 183, bom pouso. 118-3, gol 1922. 605, autorizado pouso, pista 10, vento 010 graus com 04 nós, informa cabeceira deslocada 90 metros. Paciente, baixou e travou, TNB pouso da 10 deslocado no 605. 1013 o ajuste. 2013 o ajuste, mantendo proa, até o limite? Limite ao lock, mas já vai curvar em uma milha. Sim. 190 metros, obrigado, voo no 922. Isso. esquerda para o 1130, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, reporte estabilizado no localizador 3663. Webjet 6709, chame Recife agora. 1288 ao TR 13325. 288 ao 3325, bom dia, Web 6709. Bom dia. 3859, via chegada para 2000, reporte localizador. Via chegada 2000, reportará LOC o 3859. O 1605 solo aos 20, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. 19. Utilizado o reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Lima, que usou. 1922, confirme baixado travado. Baixado travado. Sou 1922, autorizado pouso pistão no zero, vento 02, 0 graus com 04 nós, atente à cabeceira deslocada 90 metros. Atente na cabeceira, livre pouso na 10, voo no 922. Salvador, bom dia, 3663, a 4 milhas de SA. 3663, bom dia, continue a aproximação, tráfego já avistado, número 2 para pouso em Salvador, aguarde pista livre, então 3663, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros. Frente da cabeceira, aguardando 3663. No solo aos 23, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. 219 a livrar. Motores de solo de Salvador, gol 1922 livrar. 3663, confirme baixado travado. Pouso, baixado travado. São 3663, autorizado pouso, pistão no 0, vento 01, 0 graus com 04 nós, atente a cabeceira deslocada 90 metros. Atente o pouso, no 0, deslocada 3663. Aguarde autorização, Lima, Kilo Zulu. 17, esteira e turbulência pro Airbus que pousa na 10, autorizado decolar, pista 17, vento 030 graus com 04 nós. Funciona, doutor, nosso geral, eu vou passar do 8 dias, sempre seguir com o ILS. Ok, na próxima a ingressar na final, temos o Airbus 320 da TAM. Tem referência visual mesmo, tá ali próximo a passar a Igreja do Bonfim. Que é que é o Guardião? O Guardião 02, mantenha-se a 500 pés com 1013 e informe visual com a aeronave para prosseguir setor norte. Vou botar 3663, quebrou na frente. 305, 3663. Portal 5, 3663. Ajuste. Então 3859 completa a final do ILS X-Way sem glide, com ajuste 1013, tráfego 2 horas 2 milhas com deslocamento norte, é um helicóptero da Polícia Militar que está sem indicação de modo Charlie. Completa a aproximação, o tráfego não interferirá com a sua aproximação, torre 186. 3859, muito gráfico, a torre 283. Apenas 8, Lima Quilo Rolão, obrigado, até a volta. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Tango Lima Quilo Rolão, decolou na 7 na Gole, está na sua escuta. Atenção 40, Lima Quilo Rolão. 40, Lima Quilo Rolão. Salvador, bom dia, TAM 3859. TAM 3859, continue a aproximação, pista 10, aguarde autorização de pouso, informa o cabeceira 10, deslocada 90 metros. Gente, cabeceira deslocada, 3859, na sua escuta para autorização de pouso. Como recebe o sol? 3663, alto claro. Grato. Autorizado pouso, pistão 10, vento 070 graus com 03 nós, ajuste 10, 13. Teve pouso da 10, o TAM 3859, sente cabeceira deslocada. Aqui no Zulu autorizado ascensão a 80, vou em... Qual a pro ideal para a IPAU? Qual a pro ideal para a IPAU? Controle confirme, chamou o Lima aqui no Zulu, saiu sobremodulado. Positivo, informe pro ideal para a IPAU e estimado para pouso na localidade. O Lima Kilo Zulu em cima pouso na localidade é o Zulu 220, a ideal da presente seria 252. 252, direto suba para 80. Lima Kilo Zulu vai voar direto, solicita o 045 modificando regras. Plano modificado, sobe e mantém nível de voo 045, ingressará na FIR de Recife após livrar terminal, aguarde autorização para autocoordenação. Ciente, Lima Kilo Zulu, na escuta para coordenação e obrigado pela prova. Sobe direito 219, tá? 3259. Delta, bom dia. Desse mantenha 500 pés no na linha do litoral, reporte patamares. Mike Eco Delta. Ok, o ajuste do altímetro em Salvador, 1013, informe POB. P2027. Tá 3859, Livrão, se escuta. 3859, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, tá 3859. Fátima, aqui é a Codelta, turno 186. Controle o Lima Kilo Zulu nivelado no 045, a correção no nosso estimado é 1210. 1210, sente. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, o Mike Eco Delta. Patango Mike Eco Delta, bom dia, continue a aproximação via litoral, reporte farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Delta. Bom dia, pátio 3, uma centena para Lapa, será coordenado, move, ataque, aguarda e mantém escuta, guarda e copo. Autorização, Guarulhos. 923, 360, Guarulhos, será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. Aguarda. Whisky Fox Lima, ciente, mantém escuta, aguarde cópia. Da Itapuã. Eco Delta autorizado, base Constão, perna do vento pela direita, da 17, reporte girando base. Será girando base, é Delta. Estamos 401 para cópia. Gente, Mike Eco Delta, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 040 graus, 103 nós. Gente, Delta. Reporte no solo, Mike Eco Delta. Vai lá no solo, Delta. E Matheus, aprovado o lado, na sequência, 2014, com a população do Zero, com a Alicia, que deu um bom WhatsApp. 698 após, o exército, só espera 5045, sai de baixo. Bate 3, bate 2, de estacionamento. Ok, quando pronto, o nível acionamento chama táxi. O Gol 923, contra a cópia. Ono 923, prossiga. Gol 923, Salvador Guarulhos, nível de voo 360. Aerovia Polisque 50. Decola 10, conclua à direita, subida da EL, transição de NER. Acione 5042 e o controle 119.8. Guarulhos 360, via Eperuís 50, decola 10, curva direita da EL de NER. O controle 198, transponder 5042, no voo 1923. 923, chame quando pronto, só me confirme um portão, é o 3 ou é o 4? Portão 4, chamaremos, voo no 923. Por isso que Fox Lima, cópia. Sierra November, Mike Juliette, nível 080 após, cancela 085 visual. Decola da 17 com curva à direita, subida Gole, transição VATAP. Acione 5556 e o controle 119.8, torre 118.6. Meteu bem em autonomia. Ok, então chame a torre para acionamento e táxi suíço que Fox Lima. Ok, 3h40, aguarda o torre. Delta no solo aos 4-3, libere a direita, parte 4, ao estacionar a frequência livre.